Quero ver tu Nijauá empinando esse buqueiro. O biquíni lá dentro, bota o biquíni. Tira o biquíni, é pitinha, viu, bolo? Vida! O biquíni lá dentro, DJ Cretino. Tá ligado? O biquíni lá dentro, bota o biquíni. Tira, vai. Escala eu, vida! Viola bacio, viola bacio. Boy Griffiths me deixou ousado. Pega aí, fi. Sou tipo Neymar, pô. Jogador caro, caríssimo. Tem Music Brasil. Parada é essa? E a Jó? Sextou. É piscininha, amor. É piscininha, amor. Sextou. Que isso, vida? Chama as amigas, hoje é homenagem. Que isso? Bota o biquíni, biquíni no cocô. Bota o biquíni. Piscininha, amor. Bota o biquíni. Ai, delícia! Bota o biquíni. Tira o biquíni. Piscine, amor. Hora da pirraça, baixa, hora da pirraça. Bota o biquíni, tira o biquíni. Bota pirraça, não, pirraça, querida. Bota, tira, bota, tira. Bota o biquíni, tira o biquíni. Bota na beira da piscina. É putaria, B, revoada, é revoada. Bota o biquíni, tira o biquíni, tira o biquíni, tira o biquíni, tira! Hoje eu tô de Jauá. Tira o biquíni. Tira o biquíni. Delícia. Tira. Gostosa. Vou acabar com sua vida, bandida. Quem financia a putaria? Quem? Pega a cabeça, ó. É paredão e ela vai pinar pra tu. No emissário, ela vai pinar pra tu. Quero ver. O biquíni lá dentro, bota o biquíni. Tira o biquíni. A bebida. Bota o biquíni. Com biquíni lá dentro. Que isso, vai, vai, vai, vai. Com biquíni lá dentro do puta. GH Cabeleireiro, o melhor. André